Bigodes Power, de Alpiste na Quebrada. Vem comigo. Você encontra de tudo na minha quebrada. Todo tipo de coisa lá na minha quebrada. Droga, bebida lá na minha quebrada tem. Malandro, otário, ladrão, sangue bom tem também. Você encontra mulher bonita na minha quebrada. Os manos do pagode tão na minha quebrada. Hip hop de primeira tem na minha quebrada. Por mim sempre estará muito bem representada. Os manos que bate uma bola tão na minha quebrada. Favela também tá lá na minha quebrada. Tem uns lugar louco pra curtir uma balada. Também tem muita igreja na minha quebrada. Pra ouvir a palavra de Deus não custa nada. Você pode sair com a vida transformada. Tem muito ateu que não acredita em Deus. Também tem crente louco, fanático como eu. Tem de tudo, vem conferir, não custa nada. Tudo isso você encontra na minha quebrada. Gosto muito dela, eu não troco por nada. São Paulo, Brasil, Zona Norte é minha quebrada. Vem comigo, vem na quebrada. Diz. Tem muita coisa legal na quebrada. Então vou te apresentar a quebrada. Vem comigo, é só chegar na quebrada. Você tem que se ligar. Se você quiser dar um rolê, pode fazer. Na minha quebrada demorou, pode crer. Santo Eduardo, Guilherme Corte, Zona Norte. Parque Novo Mundo, Vila Maria, o rap é forte. Forte prevalece com ideia positiva. Passando uma mensagem pra mudar sua vida. Pros mano correria, pensar em Jesus. Sair das trevas e enxergar a luz. Sem medo de ser feliz, sem brecha, sem mancada. É isso que eu desejo pros mano lá da quebrada. Mas também tem outras que eu não posso deixar de citar. Sapopemba, sexto selo, aí é só chegar. Eu também vou falar de uma outra quebrada que eu amo e respeito, ficar lá na Baixada. Praia, areia, Vila Belmiro, futebol. O Santos campeão, o calor do sol. Os mano do rap gospel lá da Baixada. Sacerdotes, Godes Power, minha rapaziada. Fique à vontade e sinta-se em casa. Quando estiver comigo na minha quebrada. É, eu vou dizer diz. Tem muita coisa legal na quebrada. Então vou te apresentar a quebrada. Vem comigo, é só chegar na quebrada. Você tem que se ligar na quebrada. Tem muita coisa legal na quebrada. Vem que eu vou te apresentar. Devagar, como quem não quer nada. Eu peço licença pra entrar com a rapaziada. Não pega nada, se liga na fita então, irmão. Aqui é periferia, só cola sangue bom. Eu tô a pampa, eu tô sossegado. Eu tô na paz de Deus, aliado. Tá ligado? Na terra e no céu. Deus, me cubra com teu véu. Vou pela marginal, sentido Cubatão. Dá uma parada só pra ver os irmãos. Pode crer, é assim que tem que ser. Quanto mais conhecimento, correria e proceder. Mais, vai viver legal. Truta, amizade da minha quebrada é fundamental. Essa é a nossa cara, pode acreditar. Periferia, em qualquer lugar. Aqui lá, na minha quebrada. Baixada Santista é nós, levando a palavra rimada. Só aliado, só mano chegado. DJ Alpiste GPR de lado a lado. Pode crer, tô nessa, hein? Tem muita coisa legal na quebrada. Então vou te apresentar a quebrada. Vem comigo, é só chegar na quebrada. Você tem que se ligar na quebrada. Tem muita coisa legal na quebrada. Vem que eu vou te apresentar. Mano, muito louco esse som, hein? Na quebrada, vamos nessa. Se liga aí, vem, vem. Muita coisa legal na quebrada. Então vou te apresentar a quebrada. Vem comigo, é só chegar na quebrada.